bata a saudade, vem me procurar. Ah, vou te amar, vou te amar, vou te amar. Vou me chamar no papazinho quando você precisar. Bata